Alfa, porta da Juliette, táxi lento. Pessoal, táxi lento, via Alfa, porta da Juliette, gol 9040. 3517, copia. Firma, placebo, 17. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolagem da 1-0, com primeira curva direita na saída agora eleva, procura 1-7. Aciona 5552 no transponder, o controle 119.35. 360 para Brasília, autorizado, decola da 1-0, primeira direita, perfil arbor, transição eleva, saída. Autorizou 1-7. 5552, transporte, controle, Salvador, aporte, 1-9-3-5, da 3597. Da 3597, correto, reporta o plano pushback. Reportaremos no 1-0, obrigado. Juliette. 39040 agora, para ingresso. 3171, pelo B2, 1-4, autonomia é de 3 horas e 50, galeão como alternado, 3171. Interpreta a parte 1, espera 90, torre 1-1-8-95, ajuste 1-0-3, boa viagem, tá 3171. Hello, bom dia, senhor. Jetta 3153, tem até autorização, galeão. 3153, Hotel confere, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolando 10, primeira curva direita, saída da Eule e da Irume. Eu fui 9857 Moço. Funciona 5556 no transponder, controle 119, decimal 35. 360 para Galeão, a rota conforme decola da, conforme decola da 10, a da Euleda Irume, interceptar pé 9857. Transponder 5556, controle 6935, TAM 3153. Está 3153 correto, quanto a quanto estiver? Tchau, lá. Salvador, bom dia, Azul 4043, sentido ao céu, solicitando 3430 com fim de protocolo. Salvador, 7390 com 79. Tem livre pouso, não, no 0, 0093. Bom dia, Salvador, bom dia, 7390, ponte de espera pronto, deslocando 9 na curva, final. Gente, mantenha o ponto de espera em aguarde, 3171 está condicionado. Após o pouso da mesma linha, mantenha no 0. Após a passagem, nem mantenha no 0, 7371. Autorizado nível 360 com fins conforme a alta do plano, decolar pista 190, saída Grock Eletra, transponder 5555, controle 1935, Azul 4040. Azul 4040, sua saída é Argos Eletra. Azul 4040. Correto com o atendimento, porta pronto para o feedback, Azul 4040. 4040. Thank you. Aciona o livro de decolagem da 10, visando a Dino 20 graus com 99. Iniciando a decolagem da 3, eu não estaciono. Na 3171, decolou aos 46, 11935, do controle, bom voo. 1935, obrigado, bom dia. Controle, muito bom dia, está 3171. 3171, contato radar na decolagem, estado a nível de voo 320, na saída da EL, serviço de vigilância. Saída da EL para o 320, quando possível, lendo o Mortimer. Oi, Leda. Afirmativo, a Leda, o TAR 3171 no grato. A subida prevista para Recife? Prevista para Recife é Puca, Jamo, Caju. É, confirme, Puca? Afirmo, Puca, Jamo, Aracaju. Obrigado. O voo na 093, para informação, conforme a coordenação para Infraero, vai aguardar a liberação do 04. Gente, aguardando a liberação do 04, voo na 093. Salvador, 3517, está autorizado, reporta para o táxi. Trabalhando para o táxi. Descer de imediato, Azul. Descemos só do operador do SIGA que está subindo a escada. Certo, Azul. 4040, está autorizado. Porta para o espaço. Obrigado, seu braço. Salvador, atacar no meio, é certo? Fernando, capitão. 3517, para ter contato seu através do portão 612, o ajuste na 013. Ok, 3, ajustado até através do 612, 3517. Som, chegada à área desse motor 050. Atacar 6570, chegada a Mari, desce ao 050, possibilidade de voar no Duna direto, e a forma que perdeu contato com o centro de cima. Gente, voa ITAP, atacar 6570. Voa ITAP, atacar 6570, descendo a nível 5. Viagem. No 4040, ele está aqui em Índia. Esperador 02 e 18095, ajuste no 013, uma boa viagem. 25, Adapotera, V3, bom dia, obrigado. Bomba 093 foi reposicionado para 03, direto Juliette, ponto 03. Juliette, ponto 03, para o voo no 093. Dará passagem ao banho da Gol, que vai passear na 03. Posso prosseguir o contato, então o ponto de espera da 10 via Índia. Quando no ponto de espera, transfere a torre 1.19.95, é uma boa viagem. Pede passagem ao banho da Gol, agora prossegue até o ponto de espera via Índia, quando pronto com a torre 1.18.95. Boa semana, bom trabalho. Sol Salvador, bom dia, voo 9045. Tem autorização 390 Nacional para Recife, retificando. Voo 9045 está ciente do NUTA de Recife, que abre somente às 10 Lu? Está ciente, voo 9045. Ciente, aguarda a cópia, voo 9045. Aguardando. Da 100-4040. Doutor Salvador, muito bom dia. Sideral 9970, tem essa informação, hotel. Sideral 9970, identifique. Autorizada a chegada a Mari, desse motel 060. Mari 060, identificou, Sideral. Salvador, muito bom dia, 3547, controle. 4040, contato radar na decolagem, para o nível de voo 360, na saída Arbor, vigilância radar. 360 na Arbor. Possibilidade de curvar direito direto do Exército? Eleva, né? Vai, eleva. Salvador, possibilidade do 4040 curvar direito direto do Eleva? Autorizado, voar elétrico. Obrigado. Do eixo da Notar 2, eu te ligo, tá? Ok, vamos aguardar então. O 4201, aguarda a cópia. Sacago 6570, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 3. Ah, cargo 6570, desce a 2000 pés, ajuste no 0, 1 no 3. É 3890, sol? Consigo. Paciente do Nota de Recife, que abre às 10 do lucro? Assim, é um previsto pouso lá para as 10h20. Gente, está autorizado Recife, nível de voo 330. Decolagem da pista no 0, com primeira curva à esquerda na saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5564 no transponder, o controle 119, decimal 35. 330 para Recife, Alfa Zulu no 7, Puca, Jamo, Caju, saída pista no 0 após curva esquerda, 5564, transponder 1935, controle, está 3890. T3890, a rota que eu tenho aqui é após Aracaju, uma coordenada e após direto? Ciente. Reporta pronto para o pushback, o 3890. Voltarei, 3890. Salve, já teria autorização do Gol no 9045? Mais um minuto, por gentileza, 9045, estou em contato com o Centro Recife. Certo. E o 5973-0050. É o 050, Rio, separado, tá 3. Decolou 00-119-35, controle. 19-3. Aracaju, rota do plano. Aciona 5575 no transponder, o controle 1-119-35. Do 9045 na ponte 07, autorizado para Recife, nível 390, rota do plano, decola da 10, curva esquerda, Pucajá, Maracaju. Transponder 5575, controle em 1935, Gol 9045. Gol 9045, correto, protegimento, porta pronto, pushback. Reportaremos, 9045. Azul 4201 no copy. Autorizado Campinas, nível de voo 340. Decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, transição Mótiva, depois do 10, Cubaga, com a rota do plano. Aciona no transponder 5572, o controle 119-35, azul 4201. Azul 4201, correto, pata pronto, Chile. Direto ao ar, mantendo serviço de saída, 357. Mantendo serviço de saída. Sacargo 6570, autorizado a final pista no zero. Sacargo 6570, autorizado direto em Gray, pista 1 no zero. Esquerda para 260 para evitar a formação, para 3517, está de 10 milhas. Sobe restrito a nível 100, 3517, devido a tráfego à frente na mesma saída. Ciente, restrito a centena. Serão 9970? Prossiga. Eu estou rodando para a final ILS, vou ir para 040. Para 153 para o táxi, está com 125 agora, o Fernando Campinas com 340. Sobre o táxi de Índia, quando o cara dá 1-0, foi 1-1-1-1-1-5, com ajuste 1-0-1-3, boa viagem, 3-1-5-3. Bom, esperador, é o final, obrigado, bom dia, 3-2-3-1-1-5. Alvo 9-0, desce a 2 mil pés. A 2 mil, será. O 4040 chama Centro Recife. Frequência no 260, alternativa 1288. 6088, obrigado, bom dia. Dia TAM 3517, está livre 360. Livre 360, 3517, deve precisar mais umas 10 milhas aqui nessa prova. Reporte ao término. Vai estará. 3153, ponte espera da 10 pronto. Da 3153, a linha decola, pista 10, exato 110 graus com 99. Livre de alinhamento decolagem da 3153. Passa cargo 6570 no localizador com a pista vista. Passa cargo 6570, compete a aproximação, chame torre 1 no 895. Torre 295, obrigado. Esperar o 9970, autorizado a final da pista 10, reporte estabilizado. Negativo. Vai reportar estabilizado, geral. 15973, desce, mantém 3 mil pés, ajuste no 0, no 3. Para 3 mil pés, estado no 0, no 3. 5973. Terminou os desvios, está 35 no 0. Foi Elefa. Vai Elefa, está 35 no 7. Gol 9045 está autorizado, porta para o táxi. Reportaremos para o táxi, pista 10, gol 9045. Decolou 3153, decolou 07-119-35, controle. Obrigado, Magal. Apta 6570, check 30, livre pouso na 10, venta de 1110 graus com 79. Apta cargo 6570, trem baixado e travado, tem livre pouso, pista 10. Salvador, Oceaner 62, no mundo, com autorização, Galeão 380, tente dar o céu. 6211, eu tenho 360, aprovado, copia? Copia o 62. 6211, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolo da pista 10, com primeira curva direita, na saída da El, Leda, Irume, Upper November 857, Moço. Aciona 5574 no transponder, controle 119.35. Galeão, 360, decolando da 10, direita, Galeão, Leda, Irume, Upper November 857, Moço, 5574, 193. 6211, somente confirmando o nível autorizado, 360. 360. Correto cotejamento, reporta pronto pushback, chiné 6211. Perfeito. Consegue, chame Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, bom dia. 3153, pode mandar ela? 3153, pode valeta. Ah, pode valeta, obrigado. 353, tá. Rio 5973, 2 mil pés, livre LF X-Ray, alarme estabilizado. Sou livre X-Ray, com alarme estabilizado, Rio 5973. Tá autorizado para 2 mil? 2 mil foi autorizado. Obrigado. Asta cargo 6570, livre direita na Golf, solo 2111. Boa viagem. 10 no 3, livre está. Empate, Índia, ponto esperada 10, Solo Salvador, alta cargo 6570, livrando na Golf, bom dia. Alta 6570, bom dia, Alfa Quilo, parte 3, atento ao sinalizador. Via Alfa Quilo para o parte 3, atento ao sinalizador, alta cargo 6570. Autorizado pouso 110 graus 119, sideral 9970. Salvador, bom dia, Gol 9045, ponto de espera da 10, tá pronto. Gol 9045, mantém o ponto de espera, pista 10. Informo duas aeronaves na aproximação final, decolará após o segundo tráfego, que é um Boeing 767-200 da Rio. Manter posição no ponto de espera da 10, Gol 9045. Bom dia. 85, obrigado, está estabilizado. Salvador, Rio 5973. Rio 5973, número 2 na aproximação. 360. Decola da 10, curva à direita, perfil da El, líder Umi. Intercepta P9B857 até Moço. Aciona 5002, controle 1-19-35. 3 autorizado Galeão, nível 360, decola da 10, curva direita da El Oleda, Irume, Sabrina, novembro 857, Temoso, o controle em 19935, código transponder 5002, Gol 963. Cotejamento correto, Gol 963, chama pronto, portão 11. 2117. Rio 5973, autorizado pouso 110 graus, 110 graus. Sete de pouso, Rio 5973. Aquilo, parte 3, atento ao sinalizador. Olha aí. Salvador, 1093, sente a informação índia, autorização para a Confim. Índia confere, 1093, confirma o gate. Gate é o 03. Autorizado com fins nível 360. Decola da 10, curva à direita, perfil Arbor, após posição Elefa, onde intercepta Peso Lu 21 conforme rota. Aciona 5006, controle 1, 19.35. Zero 360, decola da 10, curva direita após decolagem, saída Arbor, transição Elefa após o Peru 21. 5006 é o transponder controle 1, 19.35 para o Bono 093. Bono 093, cotejamento correto, chama pronto, portão 3. Chamará quando pronto, portão 3, o Bono 093. ...9045, autorizado decolar, 110 grau, 099. Nível decolagem, cabeceira 90, gol 9045. Paulo, está 3890, pushback acionamento na remota 12. Ordem com a equipe de solo, chama pronto, táxi, está 3890. Para o táxi, está 3890. Desado, chama táxi, 4201. Gol 9045, decola os 17, chame o controle em 1.9.35. 1935, obrigado, 9045. Bom dia, gol 9045. 9045, suba e mantenha 390, saída boca. Saída boca, 390, 9045. Zero no informe que já foi solicitado. Solo 13890, pronto para o táxi, está com 164 a bordo, 2 horas e 50, antena na calma. Aguarda. São 3890, na escuta? Prossiga. Autorizado táxi até o ponto de espera da 10, via Pátio Uno Índia. No ponto de espera, Torre Uno, 18, décimo 95. Ajuste padrão, segue em Embraer da Azul como número 2. Embraer da Azul, 1013, Pátio Uno Índia, ponto de espera 1895, 3890. Alô, Salvador, bom dia, Gol 1865. Tem informação, hotel, gate número 2, autorização Brasília. 1865, bom dia. A formação agora é a Índia. Prepara a Arbor Elefa, aguardando cópia. Arbor Elefa, vamos copiar ainda o nome. Para o táxi 4201, temos 119 a bordo, 4 horas, alternando Ribeirão Preto. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre 118, desse 195, ajuste padrão, boa viagem. Recomendo 13, Índia, Torre 29, azul 4201, bom dia. 2 bom dia, 4201 da Azul, ponto esperando a 10 pronto. Autorizado decolar, 120 grau, 069. Vai autorizar, 4201. Autorizado, chama táxi, Gol 1963. Autorizado, chama táxi, Gol 1963. 865, copia? Não, autorizado, Brasília, nível 360. Decolagem da 10, curva direita após. Perfil árvore após eleva. Intercepta peso Luno 7, conforme rota. Aciona 5010 no transponder, controle 119, decimal 35. Autorizado, nível de voo 360 para Brasília. Decolada 1-0, confirma direita, perfil arbor. Transição leva, intercepta Atlas Blue 1-7. Transponder 5-0-1-0 e controle 1-1-9, decolada 35, gol 1-8-5. Protejamento correto, 1-8-6-5, chama pronto, portão 2. Chamará pronto, portão 2, 1-8-6. Autorizado alinhar e manter, pista 1-0. Alinhar e mantém na 1-0, 3-2-1-0. Azul 4201, decola 2-7, chama em controle 1-9, decimal 3-5. Não, 3-5, 4-2-0, bom dia. Bom, senhor, 2-1-1-0-5, pushback, autorizado, ou chama 2-1-1, chama para o táxi. Autorizado, obrigado. Beleza, 4201, obrigado. TAM 3890, autorizado decolar, 120 graus, 09 graus. Livre decolar de TAM 3890. Oi, Kilo, bom dia. Solicito autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 01. Voo 1963, está pronto para o táxi. O PLB de 175, autonomia de 4 horas, a Zerna Florida. 1963, livre táxi, até o ponto de espera da 1-0, Tati Uni Índia, no ponto de espera Torre 1-18-195, ajuste 1-0-1-3, atentar o Airbus Avianca, finalizando o push no gate 5. Assente do Airbus no 5, autorizado Tati Uno Índia. 1-0-2-9-5-9-9-6-3. O Alpha X-Ray Kilo na escuta. Alpha X-Ray Kilo na escuta. Autorizado o início do reboque, até a saída do patch 3, chama novamente na saída do patch 3. Alpha X-Ray Kilo iniciando o reboque, chamará na saída do patch 3. Aguardo gol no 093 para puxar o acionamento no 06. Aguarda gol no 093. Aguarda. Aguardando o final, ele vai puxar até a saída do passe 3, após o prossegue, ainda não foi autorizado o táxi do mesmo. Ah, tá bem, precisa avisar o contrato. Boa, novamente. Ataque 62 no Lanchonete com 136 a bordo. Tem autonomia alternativa? Estado radar 62 milhas de Salvador. Foi na Praia de Mari para chegar na Mari e reporte para a descida. Mari, está chegando agora na Praia de Mari, agora está para a descida para a gente. 195, ajuste padrão, bom voo. 093-295-14-629. Prossiga, Mike, X-Ray Yankee. Bom dia, apresentação de remoto aqui da remota 14 para a ponte número 10. Não entendi, remota 14 para qual posição? É, ponte número 10, bate principal. Chegada a Mari, informa que terá que manter essa proa, senhor, devido a formações à nossa esquerda e direita da trajetória. Equipe de desvios. Equipe de desvios, 2229. Número 2, no setor 1, 865, aguarda. Do 4958, vem na proa de Duna. Previsão para o voo número 3. Está aguardando a liberação das bases da avião em carga da guarda. Sim. 093, autorizado, puxa, chama pronto, táxi. Está livre, voo número 093.